chegando, ele não vai demorar. Vamos, meus irmãos, temos que nos preparar. Jesus Cristo está chegando, sua igreja levará. O fim dos tempos já está se aproximando, muita gente reclamando sem querer se conformar. A carestia tomou conta deste mundo, tudo aumenta num segundo e ninguém pode mais comprar. Está escrito lá no Novo Testamento sobre o final dos tempos, todos nós podemos ler. Pai contra filhos e irmãos contra irmãos, é triste a situação e difícil de entender. Vamos, meus irmãos, temos que nos preparar. Jesus Cristo está chegando, ele não vai demorar. Vamos, meus irmãos, temos que nos preparar. Jesus Cristo está chegando, sua igreja levará. Preocupa com a riqueza e esquece de amar o irmãozinho que trabalha noite e dia pelo pão de cada dia, mas Jesus olhando está. A natureza também se modificou, chove demais e faz calor, até o frio é de matar. Está confuso, virou torre de papel, este drama é cruel porque o fim chegando está. Vamos, meus irmãos, temos que nos preparar. Jesus Cristo está chegando, ele não vai demorar. Vamos, meus irmãos, temos que nos preparar. Jesus Cristo está chegando, sua igreja levará.